cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, no FM da Rádio Boa Nova, e hoje temos uma estreia. Com o Pedro da Rosa, sendo que vamos falar de Armada, e com o EP Bandidos, o EP clássico, e que veio a ser estreado na altura, como bem sabem aqui na Rádio Boa Nova, o single Bandidos no Cais, que veio passando aqui, no FM Estéreo. É esse propósito, e porque é um disco de estreia, que vamos falar de uma banda, mas que já andam pelo menos desde 2009 e que, por sua vez, já vinham de outros projetos. Mas deixemos que o Pedro da Rosa nos fale sobre isso. Antes de mais, bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova, ainda que seja à distância de telefone, enfim. Estamos a falar para Lisboa e, claro, torna-se mais fácil falar ao telefone. Mas ainda que fique desde já prometido que na próxima temos que cobrar. Será aqui em estúdio que iremos falar consigo e com o resto da banda Armada. Bem-vindo então aqui, uma vez mais. Olá, Pedro. Olá a todos os ouvintes. É um prazer para nós estar aqui com vocês. Muito bem, vamos então apresentar desde logo o resto dos bandidos, dos Armada. Então, a Armada sou eu, que canto e toco guitarra. Temos o João Matos no baixo e que partilha comigo a função de vocalista. O Nuno Canina, que é o nosso baterista e é o mais recente membro da Armada. E depois temos os outros dois guitarristas, que é o Ricardo Amaral e o David Ferreira. E nós os cinco fazemos a Armada. Sendo certo que isto é uma composição, uma armada, algo, não é inconstante, não é o termo correto, mas que foi flutuando, portanto, já teve outros elementos, ainda antes de ser do disco. Agora que o EP torna tudo mais, entre aspas, sério. Sim, eu acho que a abordagem de tornar a coisa séria já foi um bocadinho antes, não foi exatamente agora. A banda começa pragmaticamente em 2009. Na formação estava eu, o João Matos, que se mantém, o Zé Pedro Batista, que era o nosso guitarrista na altura, e o David Pires, que era o nosso baterista. Eu tinha uma banda chamada Os Golpes, o David Pires tinha uma banda chamada Os Pontos Negros, e eram bandas que nos ocupavam imenso tempo, e como já éramos amigos há muitos, muitos anos, tínhamos uma banda de garagem cuja finalidade era puramente terapêutica, ou seja, nós juntávamos para fazer barulho numa garagem sem pretensões de gravar discos ou de andar pelo país a fazer concertos ou o que quer que fosse. Sempre foi uma coisa, uma banda de garagem que ao longo destes anos se tornou uma premissa bastante interessante, porque seremos para sempre uma banda de garagem, até no sentido literal, porque agora fomos despromovidos do nosso estúdio, porque o nosso senhorio teve que fechar o estúdio e voltámos exatamente para uma garagem. Por isso será esse o núcleo, será esse o conceito da banda, há de ser sempre uma banda de garagem. Esquina e a rua fede a gente. Deus com o som da tirania. Bandidos, bandidos brutais, manada de animais. Bandidos, bandidos brutais, camada de animais. Ainda que, desde esses tempos iniciais, venham deixar mais o ritmo, entre aspas, punk, para se aproximarem mais do rock and roll. Sim. Sim, foi uma estética que foi naturalmente esculpida. Foi assumindo, não é? Foi naturalmente esculpida, consoante as mudanças que houve na banda. No verão de 2012, o Zé, que já tinha acabado o curso, isto, a banda foi-se formando enquanto todos nós andávamos a estudar, o Zé ganhou um mestrado em Londres e pronto, e tivemos de deixar ir do Zé, mas achámos que era uma boa oportunidade para renovar a banda e dar um salto também no que diz respeito aos discos e aos concertos. Então fomos fazer audições. Nós tínhamos um concerto marcado na festa do Avante, e era um concerto que nós não queríamos perder de maneira nenhuma, e fomos à procura de um guitarrista. Eu sugeri o David Ferreira, que já tinha tido uma banda, que era os You Should Go Ahead, uhum. Também tocou aí, exatamente. Andou aí em badalada na altura, em 2006, 2007, e é um guitarrista muito experiente. Uhum. E o David Pires, que estava na Escola Superior de Música, sugeriu o Ricardo Amaral. Nós fizemos audições, e a coisa teve que ser marcada com bastante antecedência, porque entretanto metiam-se as férias do verão e depois ficávamos com 5 ensaios para preparar um concerto do Avante que era importante. E então veio o Ricardo Amaral na primeira hora e o David Ferreira na segunda hora, e quando o Ricardo Amaral pega na guitarra nós ficamos impressionados e a achar que o próximo estava lixado, porque o Ricardo Amaral era um grande guitarrista. Mas tal não aconteceu, porque a seguir veio o David Ferreira, e com uma estética completamente diferente. Eu diria que o Ricardo tem um toque mais à Hendrix e o Ferreira tem um toque mais à Jimmy Page dos Led Zeppelin. E por sugestão do David Pires, e porque também gostamos muito de uma banda que são os Foo Fighters, que tem três guitarristas. Quando ficaram os dois? Decidimos, ficam os dois. Não avisámos avisámos um que ele tinha ficado, não dissemos que o outro também tinha ficado, por isso o próximo ensaio eles encontraram-se no estúdio e ficaram muito espantados, a achar que ainda estávamos em audições, mas não estávamos em audições, e então mudámos a estética da banda para três guitarristas. Isto manteve-se e foi a formação que gravou este clássico até este verão. Foi a formação da banda, a altura em que o David Pires também acaba o curso de jazz e comunica-nos que é o que ele quer fazer e é o que ele quer tocar, quer ir para o jazz. E então fomos recrutar o Nuno Canina, que já tocava comigo nos Golpes. E pronto, e agora a coisa está consolidada e temos aí muito trabalho e muitas novidades para o ano que vem. Uma das vantagens de fazer aqui o Caso Fazem Caso Tocam há quase 8 anos, fará em abril 8 anos, portanto, e com isto tivemos sempre pelo menos uma banda em destaque, portanto, não umas que, para acompanharmos as edições, fizemos duas bandas em destaque, é de que já falámos com todos eles, com os Golpes, com os Pontos Negros e com os Isla. Sim, eu lembro-me dessa entrevista. Portanto, o que faz com que, para os mais atentos, que lá estejam em casa, percebam uma linha de continuidade do Pedro da Rosa e por diante, destas pessoas, enfim, que vão criando bandas na altura que andam a estudar, não é? E que agora, enfim, não perdem o bichinho da música, por via das profissões que vão tendo, alguns ligados mesmo à música e outros até colaterais. Sim. Mas isso faz com que lhe tenha aquela pergunta que é habitual e que, enfim, vai de um sítio provocatório, mas sem querer provocar, que é: muito bem, estou na música, que é aquela pergunta que fazem os pais em casa, pois aí para trabalhar o que é que vais fazer, não é? Pronto, olha, para trabalhar somos todos músicos, menos o João Matos, que é, trabalha num banco. Foi uma opção que todos tomámos. O David Pires é licenciado em marketing, eu sou licenciado em engenharia civil, o Nuno Canina em engenharia informática, e só propriamente o Ricardo é que tirou um curso superior de música, mas todos nós temos música desde que somos pequeninos. E não há dinheiro que pague fazer o que se gosta. É o que diga a minha mãe. Exatamente. quem ouve este clássico, e estamos a falar de 5 temas, fica com pena, de, em vez de um EP, não seja um LP, sim, sei que se pode usar ainda o termo, não é? Porquê esta saída de 5 temas, e sendo certo que vocês fazem questão que os 5 temas tenham 5 telediscos? E gosto muito que usem o termo teledisco, é o termo português, e há quem use muito o videoclipe, e eu, por acaso, ando aqui a lutar isso, com isso há 8 anos. E agora, até numa press release, vejo logo telediscos. Enfim, não sou o único e não ando a pregar no deserto. Não, é uma maneira bastante mais portuguesa de dizer que é um vídeo musical, é um teledisco em vez de um videoclipe. E pronto, e nós sai-nos naturalmente escrever em português e também defender o que é nosso e tentar mostrar às pessoas que, apesar da nossa estética ser uma estética anglo-saxónica, porque efetivamente são as bandas que nós ouvíamos enquanto estávamos a estudar música, e dessas bandas dou as referências de, obviamente, dos Beatles e dos Rolling Stones e dos Cream e dos Led Zeppelin, e isso tudo é rock clássico, por isso naturalmente tornou-se o estilo de música que nós tocamos, contudo em português. A opção de lançar um EP e não lançar um LP foi também bastante natural. Quando, na altura em que o Ricardo Amaral e o David Ferreira entraram na banda, nós já tínhamos canções feitas com o Zé, mas não foi por causa disso que deixámos de começar ou que deixámos de compor músicas novas. O que acontecia é que essas 5 canções, que são todas já, eu diria, antigas, porque têm todas pelo menos 3 anos, são tudo canções que tinham uma estética bastante punk, nomeadamente a canção Sinceramente tem 10 anos, foi escrita por João Matos e a letra nomeadamente era diferente, tinha uma estética bastante alvalade, ou do punk alvaladesco dos Censurados e dessa malta mais datada dos anos 80, mas a opção foi bastante natural porque achámos que tínhamos ali duas bandas, pelo menos se fôssemos a dividir o repertório antigo e aquilo que estava a ser escrito. Então a opção passou por vamos reestruturar as músicas novas a nível de produção, vamos tentar fazer com que elas soem àquilo que lá vem. E aquilo que lá vem não está neste disco, está num disco que nós vamos gravar no final do nosso concerto de apresentação do clássico, que será ainda em dezembro ou no início de janeiro iremos para o estúdio, e temos a edição prevista para maio, mais os videoclipes, porque como o Pedro estava a dizer, nós somos aficionados dos telediscos, não é videoclipes, é dos telediscos. Então a opção de editar este EP foi exatamente essa, vamos pegar nas músicas e dar-lhes uma roupagem clássica, que é aquilo, a sonoridade que nós soamos nas nossas novas composições. A nível de produção, decidimos fazer uma brincadeira, que é, não vamos pensar no disco de uma maneira convencional, ou seja, pegar numa estética musical e usá-la como fio condutor ao longo de todo o EP, vamos fazer produção música a música. Ou seja, temos uma canção que poderá remeter os ouvintes para um Brown Sugar dos Rolling Stones, ou temos outra canção que poderá remeter mais para o rock clássico já dos anos 90, e com isso estou a falar dos Primal Scream e de Black Crowes e esse tipo de bandas. Temos uma música que se chama Marais, que a produção foi estudada para tentar apanhar os truques de gravação e de mistura dos Motörhead, e pronto, e obviamente depois temos a última canção, que é sinceramente uma introdução que, sem vergonha nenhuma, foi inspirada no Bob O'Reilly dos The Who. E assim construímos um conceito de um disco que, para além, mais do que soar um disco de uma banda, nós gostássemos que soasse uma boa estação de rádio de rock clássico. Muito bem. E desde logo ficar com uma ideia do por vir, não é? Sim, o por vir, quer dizer, está. Nós não fazemos propriamente as músicas, não pensamos na ideia da música e depois trabalhamos a ideia da música. A música sai naturalmente em jams, nas chamadas jams. E depois é que olhamos para o que temos e dizemos, epá, isto está a soar a isto, ou isto está a soar a aquilo, se calhar vamos usar este amplificador ou estes microfones, porque capta melhor. E então a produção musical vem sempre a seguir à criação, sempre. E isso é uma coisa que já está bastante bem definida e é bastante natural nesta banda. O Provir é um bocadinho diferente, um bocadinho mais progressivo, tem assim umas coisinhas um bocadinho mais maradas, e quando eu digo maradas é no sentido de ter mais instrumental e mais variações de tempo, ao longo do tempo dos BPMs da música, ao longo da própria música, mas também gostamos muito do formato de canção, que nós sabemos que normalmente é aquilo que as pessoas gostam de cantar nos concertos, e é importante para nós também garantir que essa interação nos concertos acontece, e por isso não descartamos de todo o formato de canção. Por isso nós já vamos com 13, 14 músicas para o novo disco, nenhuma delas é repetida deste EP. Temos muito trabalho pela frente e não posso dizer mais, porque efetivamente o trabalho está aí, não sei o que é que vem lá. Muito bem, isso é meio logo breve, não é? Exatamente. Agora, ainda pegando aqui neste EP, há aqui uma coisa que gostaria de fazer, que é a fase dos desafios. Sendo bem que os golpes já aqui andaram para o Oliveira do Hospital, portanto, aliás, acabaram pouco tempo depois do concerto que deram aqui ao Oliveira do Hospital, então vamos fazer aqui uma fase de desafios. Imagine que agora, enquanto armada, vêm tocar aqui ao Oliveira do Hospital, ao Parque de Mandaneiro. Sim. E que lhe permite trazer convosco duas bandas nacionais. Duas bandas, dois autores. Quem é que o Pedro da Rosa iria convidar? Então, eu sou bastante atento ao que está a passar no panorama musical e acho que há coisas fantásticas a acontecer. Do mais chegado à nossa sardinha, acho que há uma banda muito interessante do Porto. Eles têm muitos projetos e por isso é que talvez este projeto não tenha atenção devida. Mas são uma banda que se chama Balão de Ferro. Muito bem, são de Braga. São de Braga. São de Braga. Tem dois irmãos, que são os irmãos Guedes. Exatamente. É o Buda e é o Nico na bateria. Sim, sim. E o terceiro elemento, eu peço imensa desculpa, mas não me lembro. Mas fazem um rock and roll que nós... Sim, nós... um excelente guitarrista, aliás. Eu sou brilhante. Está ligado ao Monstro Mau também, por aí diante. Sim, exatamente. E aos Mundocão também. Mundocão, precisamente. E são uma ligados banda... à Moby Disc Records. Exatamente, exatamente. Isso é uma banda que, com quem nós gostaríamos de partilhar o palco. Nomeadamente tive uma conversa com o Nico este fim de semana que passou, e é uma coisa que é palpável, quer dizer, pode acontecer, porque entendemos-nos muito bem e falamos, temos os mesmos desafios e a mesma missão na música, e poderia fazer todo sentido partilhar o palco com eles. Vamos ver, vamos nos organizar e vamos ver. Tem pelo menos um registro no À Sombra de Deus, portanto, na última edição do À Sombra de Deus, a escolha feita pelo Adolfo Luxúria Canibal, tem de facto um tema. Sim, sim. Muito bem, a outra banda então? A outra banda, inevitavelmente, teriam que ser os Chutes e Pontapés. Tem um novo álbum agora também. Tem um novo álbum, mas é uma banda que tem um elemento que tem sido um padrinho para nós, no sentido de elevar a moral. Na gravação da Sinceramente, que foi uma gravação feita num estúdio diferente das outras, foi gravada na Valentim de Carvalho, e as outras foram gravadas no estúdio Fisga, que é de um amigo nosso, aqui da Praça das Flores, em Lisboa. O Zé Pedro Reis, dos Chutes e Pontapés, deu lá um saltinho ao estúdio só para contar as histórias que ele te passou com o Mick Jagger e com a malta do Zero Smith, e esse tipo de histórias elevou ali a moral, e a malta entrou para o estúdio com outra onda, exatamente porque ele estava lá. Mas os Chutes conseguiram efetivamente um standard que não tem precedentes em Portugal, e defendem o rock and roll de uma maneira muito interessante. E tem uma história tão grande que eu não digo que há uns Chutes, digo que há imensos Chutes ao longo das décadas. Fizeram é maior que eles próprios. Um repertório tão rico e tão interessante que inevitavelmente nos influenciou a todos. Por isso é uma banda incontornável para nós. E há 10.000 anos atrás. Consigo. o desafio vem diferente. Imagino que vem alguém da cena internacional e que chega a Portugal e diz: ah, mas eu não preciso de ter os Armada comigo no meu concerto. Sim. De onde é que gostaria muito que viesse esse convite? Estamos a entrar na ficção científica, Pedro. Não, estamos no reino da ficção, mas sabe Deus, não é? Ainda bem que vem buscar o exemplo da ficção científica. Quantas coisas nós, quanto mais novos, víamos a televisão como ficção científica e hoje estão aí, no caso dos telemóveis. Portanto, como vê, tudo é fácil de ser sonhado. Sim, sim. Aí, há várias bandas, umas mais antigas e outras mais contemporâneas. Mas eu lembro-me de ter ido de ver os AC/DC ao Alvalade 21 e quem foi abrir os AC/DC foram os Vicious Five e a seguir os Mundo Cão. Ou ao contrário, não me lembro, mas foram as duas bandas. Sim. Porque a banda de suporte deles tinha cancelado e eu lembro-me de pensar, pá, eu gostava de estar ali um dia. Por isso, AC/DC, Rolling Stones, mais recentemente tive a oportunidade de ver o acho que foi em 2011, os Foo Fighters no Alive, e tive a oportunidade de ver o concerto dentro do palco e sentir aquela força toda que eles têm, e era uma banda que nós também gostaríamos de abrir cá, da cena internacional, por isso. Muito bem. Rock clássico. Million miles away, your signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my way, getting good at starting over every time. Vamos ao terceiro. O terceiro é este. Imagino que vai vir um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional. E que chegam ao pé dos Armada e dizem: façam, por favor, uma versão de um tema desse autor para incorporar esse tal disco. Vamos então escolher que autor ou banda seria essa e já agora que tema. Não sei se esse desafio inclui nós podermos deturpar o estilo de música do cantor original. É como queiram, portanto, está em aberto. Ok. Aqui no imaginário tudo é possível. Acho que há cantores, eu sou um grande aficionado de música ligeira, chamada música ligeira portuguesa, antes do Yeyé, talvez, dos Tony de Matos e esses cantores fantásticos, mas entre isso e poder fazer um revival dos primeiros discos do HF, eu acho que seria um desafio muito interessante fazer aí uma versão das Ruas do Carmo ou dos Cavalos de Corrida do Rio Grande anterior, não é? Acho que era grande malha. Acho muito, que poderia ser interessante. Muito bem, está muito bem lembrado. Aliás, há dias disse aqui, o António Manuel Ribeiro é daqueles que mais vezes foi convidado ao longo destes 8 anos de programa. Também porque vai editando e vai recordando também temas, raridades, como ele chamou, portanto, dos seus álbuns. É sempre interessante que sonhe aqui a divulgar os UHF. Chocamos de frente. seguimos viagem. Olha como há a rua do Carmo. Olha como há a rua do Carmo. Olha como há a rua do Carmo. Olha como há a rua do Carmo. Já falámos da componente da criação de discos, da própria gravação, do LP que está aí para vir em maio, e agora queremos saber, enfim, é um EP, muito bem, é um ensejo, muitas vezes será um cartão de visita para novos concertos, mas criará uma expectativa também no que diz respeito à venda ou à maneira como esse disco irá chegar às pessoas. Sim, nós quando estávamos a gravar o disco, estávamos exatamente a pensar como é que haveríamos de o lançar. Há muitas bandas que optam por começar com registros de EP num formato digital e depois de deixar exatamente a edição física para o disco LP. Nós não quisemos fazer isso e trabalhamos bastante, e nós não estamos suportados por nenhuma editora, estamos completamente independentes. Uma edição de autor. Fizemos, e temos um azar na nossa banda, que é uma dificuldade que nós identificamos frequentemente, porque estamos frequentemente com novos desafios e com inúmeras ideias, nomeadamente na questão vídeo, porque hoje em dia é raro haver uma banda onde não há um designer, ou não há um fotógrafo, ou não há um realizador, ou alguém com acesso a essas coisas. Nós efetivamente não temos nada disso, e pior que isso, somos tesos. Pronto. É uma banda muito mal frequentada, já estou a ver. Engenheiros civis, engenheiros informáticos, enfim. Não há nada, por isso tudo o que nós fazemos é conseguimos fazê-lo sem orçamento, porque temos a boa vontade de muitos amigos e de malta que acredita no que nós estamos a fazer e nos ajuda. E desses amigos eu tenho que me lembrar imediatamente do Telmo Vicente, que é um realizador que nos ajudou a fazer um vídeo que eu considero que está muito mais brilhante do que a música que ilustra, que é o vídeo da Sinceramente, ou o Ricardo Oliveira, que é um realizador que nos fez 4 videoclipes por uma ninharia, exatamente porque não temos mais para pagar. Por isso nós trabalhamos, e obviamente que isto não pode ser esquema para continuar, mas conseguimos fazer as coisas que sonhamos porque temos muito boa vontade de muita gente. É assim, eles até vos levavam dinheiro, mas como era para ficar a dever, não vale a pena. Pois, é complicado. Não, mas é bom que se mistifique isto, porque as pessoas podem jogar lá em casa, que as coisas não envolvem despesa, porque têm sempre despesa. Portanto, têm inúmeras despesas. Por mais gosto que haja pela música, enfim, é preciso fazer uma elasticidade, é preciso fazer uma ginástica e ter uma elasticidade enorme para conseguir fazer as coisas de uma maneira sustentável. Foi isso que nós quisemos fazer com os discos. Por isso, mandámos fazer discos para este EP, porque todos nós, como fãs de música, gostamos do objeto. É bom ter ali o nosso corredor de lombadas de CD e escolher aquele que nós queremos ouvir e pôr na aparelhagem. E para além do mais, queríamos dar explorar o grafismo. O disco chama-se Clássico, queríamos que as pessoas pegassem naquilo e se lembrassem imediatamente: olha, isto é clássico. E isso só se consegue através de um objeto, de uma bolsinha que tenha um CD lá dentro e que dê para tocar e virar e ver o que é que está lá dentro, e num ecrã já não funciona assim. Claro, um ritual que já vinha desde o tempo do vinil, então é assim, muito mais interessante tirar e muito dentro. Mais caro também. E muito mais caro também. Por isso, sim, decidimos fazer Sim, mas era o que merecia este clássico, era eventualmente uma edição em vinil. Sim. A ver, vamos. Esperemos que consigamos atingir um degrau de rendimento que nos permita editar este disco em vinil. Era muito bom. Estou do dia. Há pouco dizíamos a componente de que um disco acaba por ser um cartão de visita para concertos. Sim, sim, sim. O que é que temos previsto em termos de concertos? E provavelmente não ficaremos por estes 5 temas. Já vou começar a rodar alguns desses tal álbum que estão a pensar. Ok, então, no Vodafone Mesh Fest foram 4 concertos na sexta-feira, 4 concertos no sábado. No dia 7 de dezembro tocámos no Sabotage aqui em Lisboa e fizemos a apresentação do nosso disco. Para já não temos mais concertos agendado, que possamos divulgar. Uhum. Estamos em negociações e estamos a preparar obviamente aquilo que nós gostaríamos de fazer, que é mostrar no maior número de sítios possível de Portugal este novo clássico, e obviamente que o set que andamos a tocar inclui músicas que virão no próximo trabalho. Tem, enfim, de algum modo, sentem o desafio de volta e meia pegar temas que vinham de... Uma vez que a composição tem pessoas que vinham dessas bandas, até dos issues de Goed, ou eventualmente dos golpes, ou até dos pontos negros, não? Eu não sei, é uma possibilidade. Terá que fazer sentido para todos na banda. Neste momento o David Ferreira vem dos You Should Go Ahead, que cantavam em inglês, tem apenas um tema em português. Exato. Eu e o Canina viemos... Tinham inclusivamente, desculpa a interrupção, um disco, se bem me recordo, que é um CD, com o outro lado é vinil, portanto... Que tinha um tema. Exatamente. Que tinha um tema. Agora foi, a propósito do vinil, veio-me ali a lembrança. Mas desculpe interrompê-lo, estava a dizer tanto que... Estava a dizer que está em aberto, não sabemos. Acima de tudo tem que fazer sentido para todos os elementos da banda e toda a gente. Eu acho que só faz sentido uma banda e fazemos uma diferenciação bastante clara entre... o cantor ou o autor e a sua banda, ou uma banda, são coisas diferentes. E nós somos uma banda, por isso para ser uma banda toda a gente tem que sentir que a música que está a tocar é sua para defender. Isto não invalida pegar em temas que não foram escritos por nós e interpretá-los. Nós tocamos nomeadamente uma cover de uma banda brasileira que são as Garotas Suecas. Isto porque fizemos um intercâmbio num disco... num disco com malta brasileira. Uhum. O conceito era, eles tocavam umas músicas de bandas portuguesas e bandas portuguesas tocavam músicas de bandas brasileiras, e nós escolhemos essa canção e conseguimos fazer ali um trabalho de arranjos que toda a gente se sente confortável a defender a canção. Uhum. Por isso teria sempre que haver esse trabalho. Não digo que não sei, nós também temos tanta urgência em mostrar as nossas canções novas. Claro. E compomos a uma velocidade bastante grande, que não sei, não faço ideia, está em aberto. Pedro, agradecer-lhe uma vez mais a disponibilidade aqui para com a Rádio Bonova, e se não for antes, em maio lá estaremos aí a bater-nos ao ferrolho para conhecer então esse LP que está aí então em produção. Espero bem que sim, vamos trabalhar para tentar cumprir os prazos. Ok, um abraço então. Um abraço, Pedro. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Tinha Maria Guilhotina, tinha um ar apaixonado, passou passas do...